Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Encontrado crivado de balas na Avenida Brasil, um jovem de aproximadamente 25 anos. O rapaz vestia calça azul, camiseta branca e calçava chinelos. Com ele havia também dois papelotes de cocaína. A polícia do local averigua o crime. E está tudo anotado no ADP da área. Ai, essa deu. Robson. Ele era um rapaz que gostava muito da festa do porco. Sabe festa do porco? Só cozinhada. É, e negócio assim, ó. Robson era um cara legal, sujeito decente, cria da área. Sua mãe trabalhava duro pra botar comida em casa enquanto ele estudava, cursando o segundo grau. Mas se arrasou e começou a vacilar. Quando passou a andar com o bonde do mal, começou a frequentar boca de fumo e botequim. Ficou popular como Robson Rabiskin. Rabisca, Robson, e a galera dizia: Rabisca, Robson, oh, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Rabisca, Robson, a galera dizia: Rabisca, Robson, oh, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Robson Rabiskin, ele era chamado assim. Passava a noite arrastando corrente igual um zumbi. De vez em quando dava uns mole, perdia pros homens. Tomava tapa na cara, perdia o sono e a fome. É, no meio da galera, suadão ele sempre chegava, falando muito alto com o olho arregalado. Nervoso, diferente, griladão e preocupado. Olhando preocupado para todos os lados. Olhando preocupado para todos os lados. Olhando preocupado para todos os lados. Olhando preocupado para todos os lados. Olhando preocupado para todos os lados. Procurando saliva, pondo a língua para fora toda hora. Pondo a língua para fora toda hora. Pondo a língua para fora toda hora. Pondo a língua para fora toda hora. Toda hora. Pondo a língua para fora toda hora. Toda hora. Pondo a língua para fora toda hora. E a galera dizia: Rabisca, Robson, oi, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Rabisca, Robson, e a galera dizia: Rabisca, Robson, oi, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Aí, meu compadre, tô com um bagulho da melhor qualidade pra passar pro senhor. O senhor arrebentar a boca do balão, vai ouvir. Que é isso, rapaz, vai roubar pra ser criado. Da área, sua mãe trabalhava duro pra botar comida em casa enquanto ele estudava, cursando o segundo grau. Mas se arrasou e começou a vacilar. Quando passou a andar com o bonde do mal, começou a frequentar boca de fumo e botequim. Ficou popular como Robson Rabiskin. Rabisca, Robson, a galera dizia: Rabisca, Robson, oh, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Rabisca, Robson, e a galera dizia: Rabisca, Robson, oh, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia, essa vontade não para. Que a boca, compadre. Porque baixa o nariz, compadre. Segura a onda, meu irmão. Ai, que a e a galera dizia: Rabisca, Robson, a galera dizia: Rabisca, Robson, oh, que agonia. Rabisca, Robson, e a galera dizia: que agonia.